Ficha técnica sintética. Linhas entre nós, de J.A. Marcos Serra. Audiolivro gravado por gentileza nos estúdios da RCS Rádio Clube de Sintra. Narração e interpretação a cargo de associados da ACTIS, Universidade Sénior de Sintra. Coordenação logística e artística Marcos Serra e Eurico Liotte. Este trabalho, em 20 episódios, é disponibilizado sem quaisquer contrapartidas, dedicado a todos os que gostem de literatura e, por qualquer razão, prefiram via auditiva. Episódio 15. Uma sombra móvel, escura e furtiva, deslizou rastejante da cabana de madeira e, acocorada e às arrecuas, foi descendo em corridas curtas, felinas, em direção ao rio que passava um pouco abaixo. Atravessou o aval, mantendo a cabeça baixa e em corrida leve, foi acolher-se à sombra cúmplice do castanheiro que se erguia mais perto da linha de água. Daí espreitou, observando o caminho que percorrera, escrutou, com olhar desconfiado, a pequena encosta sobranceira ao mundo, tentando decifrar as sombras e cambiantes e, por fim, mais confiado, mas olhando a miúdo para trás, foi-se embrenhando por entre as árvores, misturando os passos com os ruídos agueirentos da noite. Depois, perdidos de vista o vale, o rio e a cabana, oblicuou decididamente para nordeste, em gesto de quem conhecia o caminho. Impávida, a lua foi iluminando os atalhos da serra, ajudando o vulto de olhar sombrio e ansioso e impregnando tudo com o mistério diáfano e lívido dos fantasmas. A manhã brumosa e úmida contrastava com a pujança de luz e calor que abafara o vale nos últimos dias. E não era apenas a ausência do sol que transmutara o aspecto do vale que conhecemos, paradisíaco. Por todo o lado se viam guerreiros, empunhando ou trazendo pendentes as mais diversas armas, alfaias e escudos, que conversavam baixo em grandes ou pequenos grupos, ou se deslocavam, uns apressados como quem leva missão, outros deambulando abandonadamente pelas margens ou entre árvores seculares. Um grupo de mulheres rodeava um castanheiro monstruoso, colossal e solene de grandeza, carpindo de forma horripilante, em gritos e uivos, no gesticular de cabala, puxando os cabelos com veemência, sacudindo as arrecadas bem lavradas em convulsões amplas do pescoço, arranhando a terra com as mãos e levando os punhados ao céu e deixando cair as mãos abertas, passando-as crispadas em garra pela cara num ritual patético e ancestral. Na clareira, entre o castanheiro e a cabana de madeira, 11 homens de cabeça descoberta, postados em pé, descrevendo um semicírculo amplo, enquadravam uma pira alta de madeira e troncos ligados por vergas e liames verdes. Mantinham-se silenciosos e de rosto endurecido e calmo. No espaço aberto, um homem alto e de ar ascético, em vestes longas e brancas de pano bem tecido, pronunciava palavras estranhas e rituais, enquanto os espargia, com gestos misteriosos, sobre o altar de madeira, um líquido odorífico. Chocantemente, da cabana não saía fumo, e ouviam-se dois cães que, entre uivos plangentes, latiam chorosos, arranhando a porta de entrada com insistência insegura. Bruscamente ressoaram trompas pelo vale, e os guerreiros começaram mecanicamente a confluir à eira, postando-se silenciosos e mais ou menos ordenados, em grupos longos, por detrás dos seus chefes. Pouco depois, a porta da cabana abriu-se. Os cães entraram derrompante, ganindo lancinantemente, e as mulheres acorreram em gritaria redobrada, fazendo corredor à saída da porta. Da penumbra da quadra foram saindo dois homens de costas, curvados pelo esforço e, pouco a pouco, foi surgindo à luz pesada do dia uma padiola longa em que um gigante jazia de peito nu, mostrando aos olhares revoltos, tristes e saudosos as chagas fundas dos golpes da traição. À frente do estrado que seis homens carregavam aos ombros, colocaram-se dois rapazes. O mais novo transportava nos braços um escudo redondo, espada robusta e faca embainhada sobre uma pele manchada de sangue. O outro, uma capa grosseira de pano acastanhado, um bordão nudoso e uma foice. Ladeando o ataúde, os dois cães imponentes, de focinho caído, emitiam queixumes meigos. Atrás do féretro, as mulheres, envoltas num silêncio lúgubre, amparavam Tarreja, de olhos perdidos no espaço para lá do castanheiro grande. Logo que o cortejo se pôs em marcha, o homem de cabeleira branca avançou um passo, em ar de quem vai proclamar, mas a voz prendeu-se-lhe na garganta, enquanto o Fácias se mostrava angustiado e lágrimas corriam dos olhos injetados de sangue. Depostos os símbolos da vida terrena sobre a pira, e antes que o corpo fosse depositado no altar, os 11 chefes vieram, um a um. Colocaram a mão direita sobre o corpo exangue e logo de seguida bateram com a palma aberta no próprio peito, num som cavo e impressionante. Tomaram depois a padiola ao seu cuidado e foram-na sulevando enquanto o sacerdote de vestes alvacentas continuava com murmúrios e expressões. Dois homens que ajudavam o druida atearam o fogo à pira. Quando a primeira labareda acariciou o corpo, os 11 chefes empunharam armas e elevaram-nas com veemência ao céu, no que foram imitados quase num gesto de fúria por todos os seus guerreiros. Brotou um clamor trovejante das bocas de toda a gente e, sobrepondo-se ao ruído, a voz de Marco Sex clamou, tonitruante e compassada, reboando pelas encostas circundantes. Honra e glória a Viriato! Honra e glória a Viriato! Honra e glória a Viriato! Os homens foram repetindo a aclamação, inebriados, sem nexo, como se os gritos saíssem da alma e de física houvesse apenas as lágrimas que corriam pelas caras másculas. O clamor apagou-se com a última chama fugidia. Os 11 chefes rodearam o braseiro, em preces íntimas, hipnotizados pelo rubro incandescente, esvaziados pela amplidão da perda. Dois homens tinham deixado o conselho. O libertador da Lusitânia que entregava as cinzas à terra-mãe e Catolo Clava, que nessa mesma hora recebia de um lacaio de Servílio Cipião os denários da traição e da infâmia. Notas coloquiais de Viril Alto. Quem conta um conto não tem obrigação de seguir o trilho da história, como se fosse a única realidade possível. Mesmo os que mandam nas nações manipulam os seus heróis, como Bonifrates, empurrados para o serviço das teorias e modas de momento. E a esses competiria serem rigorosos e respeitadores no que concerne à verdade dos fatos. Se é assim, quem me lapidará se, levado pelo amor à minha terra e à minha serra, me apropriei de Viriato, o meti a viver num casebre na Castanheira, Covão da Ponte, ali mesmo na margem esquerda do Mondego, e organizei o culto fúnebre no lado oposto do rio, em local aprazível. Lhe dei honras de estratega eleito, nas clareiras livres do Covão do Jorge. E o deixei pelejar com denodo implacável no plaine de Campo Romão, onde ainda hoje se referencia a fraga da batalha. E não perdoaria uma pequena ara ainda o vélico, dividada ao toque no montículo onde se ergue a capela à Senhora do Carmo. Afoitando-me a estragar o romantismo brioso do conto heroico, mandou-me a consciência que deixasse, aos mais exigentes, algumas pinceladas da verdade possível, mas sem pretensões de exaustão do tema ou tentação de exuberância. Certamente, angústia de velho, porque não tive esse prurido quando tracei a história simples vai para 25 anos. Mal estaria, de facto, a liberdade lusitana se em tempos de Viriato já os romanos se atrevessem a afrontar o Monte Hermínio, um dos últimos redutos da resistência à Pax Romana, imposta pelos ferros dos Pilos. Provavelmente, só cerca de 30 anos depois da morte violenta do herói lusitano, os legionários de Roma se terão atrevido a afoitar-se pelas serranias agrestes, defendidas por homens bravos e obstáculos altaneiros. Aparece escrito que terá nascido em Lóbrega, Loriga, 180 anos antes de Jesus Cristo ter vindo a dar aso ao início de uma nova referência na contagem do tempo. Possuía teres e haveres, em terras e gados. Tomaria por mulher uma filha das Toplas, homem rico da Bética, planície longíqua, regada pelo Guadalquivir, para lá do rio Anas, Guadiana, e que se estendia até à Serra Morena. Malfadada ligação à mulher turdetana, porque o sogro era dado à aceitação da paz com Roma, o que lhe permitiria continuar rico. Assim o esperava, sem as perturbações das plejas e saques contínuos. O próprio Viriato parece que fazia a guerra, mas com o Fito na tranquilidade honrosa. Vencedor, assinou tratados de paz respeitosa com Roma, garantindo a autonomia da Lusitânia. Do seu povo, ganhou os epítetos salvador e benfeitor. Pelos que o combateram, foi nomeado amigo do povo romano. Mas o orgulho voraz de Roma levou o Senado a desrespeitar o pacto assinado, obrigando o nosso herói a pisar-lhe de novo a cerviz. Catolo Clava aparece na história como subserviente meloso que trai na primeira oportunidade, ao ponto de assassinar a troco de uns denários. Conheci de perto uma criatura a quem corresponde a descrição. Quis expô-la nesta história como referência pública, desta forma abjeta de ser. Mas, pelo que deixo clarificado, ele não poderia ter sido o assassino de Viriato. Nem para isso teria fibra. A vileza coube a Audas, de Talco e Minuros. Audas, irmão de sua mulher. Malfadada ligação. O destino determina, porém, que nem sempre a traição é compensada. Procurando na capital do Império a recompensa da perfídia, Június Brutus, que os aliciara por ordem de Serviliano Cipião, mandou-lhes recado. Roma não paga a traidores. E entendo eu, num sinal de respeito pela bravura e dignidade do chefe dos lusitanos, atraiçoado por aqueles em quem mais confiara, mandou que fossem executados publicamente sob o libelo da vileza. Também Legero e Marcosex são personagens de agora que transportei para a trama. Homenageei num a bondade disponível e noutro a frontalidade justa. O conto faz de Viriato um notável quase privado da nossa terra. Tudo se passa aqui à volta. E até as armas são encandecidas nas forjas da Terra das Manteigas e na sua vargem do Castro, e temperadas na Torrente do Zêzere. Ora, o herói cavalgou e calcorreou para muito mais longe. Em Viseu tem estátua a reivindicar pertença. Zamora ergueu-lhe monumento inspirado em que o proclama Terror Romanorum. Já vimos que foi buscar mulher lá para sul, perto de Gades, Cádiz, entre os turdetanos. Chegou a ser aclamado também chefe dos celtibéros e dos numantinos, já na Espanha Citrior. Na gesta das suas vitórias fala-se da conquista de Segóbriga, Segóvia, nos domínios dos galaicos e dos povos das Astúrias e Tuletum, Toledo, capital da Carpetânia. Não vou escrever mais, porque apenas quis desnudar um pouco a verdade que o conto pode ter enroupado. Uma das angústias dos nossos tempos é haver tanta informação disponível que nos oprime não termos tempo de vida que chegue para podermos aprender a conta justa do que ansiamos. Se o leitor quiser, disporá de literatura variada e de qualidade diversa sobre o tema. Duas referências finais, para sentirmos que, afinal, Viriato e a Lusitânia fazem parte de nós. O nosso herói, provavelmente nascido em Loriga, como citei, pode ter sido assassinado quando se recolhia no Monte de Vênus, Serra da Gardunha. Afinal, não tão longe assim da nossa castanheira. Além disso, a maior parte do território que foi definido como Lusitânia corresponde a muitíssimo do espaço do que é hoje a terra que Portugal chama sua. Correspondência atual de alguns nomes: Bunili, Penafiel, Boelha, Caliábriga, Foscoa, Danégia, Penafiel, Mozinho, Eburóbris, Fundão, Gaédita, Idenha Velha, Longóbriga, Meda, Magnetum, Lousada, Munda, Mondego, Oxelo, Ferro, Opidana, Guarda, Osecários, Zezre, Talabara, Alpedrinha, Tricium, Covilhã, Valhécula, Valheias, Visayum, Viseu. Não resisto a desafiar o leitor a analisar comigo o termo Munda, que designava o rio Mondego. Se lhe falar de mundo, pensará certamente nesta esfera enorme em que a raça humana se desenvolveu. Mas se pronunciar imundo, contrário de mundo, associará aos conceitos de sujo, cosporcado, turvo de porcaria. Mas mundo também significa limpo, puro. Então por que chamariam Munda? O conceito de rio era feminino e ainda o é em algumas línguas modernas. Há um Mundengo atual. Imagens. Era miúdo, relembro. A neve caía branda num triste e feio dezembro nas ferragens da varanda. Com o nariz esborrachado na vidraça fria e nua, sentia o corpo gelado olhando a gente na rua. Via Tiana Sardinha, arrimando a idade ao pau, arrastando, coitadinha, a vida por um mundo mau. O Tijuão corta rabos de olhar triste, sob o monte de guarda-chuvas virados e atravessando a ponte. A velhinha do Eiro, que me dera uma maçã, cruzou-se com o meu avô que saía pela manhã. O Beto Guia, pateta, tão simples, bom coração, passou regendo uma orquestra, dando vida à ilusão. O Cocito, que vivia mais pobrezito que eu, passou cheio de alegria pela neve que o céu lhe deu. Fui malhando do mundo, refugiei-me a sonhar, caí em sono profundo sem desejo de acordar. Sonhei com um mundo quentinho, com lagoas de águas meigas e gente feliz sorrindo, sendo a capital Manteigas. Desperto de olho pisco. Acorda, Zé, Mariola. Afinal, o mundo é isto. Tinha de ir para a escola.